Cissa, chegou a vez do Nidoran. Manda! Os Nidoran são a única espécie conhecida de Pokémon que tem representantes do sexo masculino e feminino. A Nidoran fêmea tem bigodes pequenos, porém bastante venenosos. Seus chifres podem ser menores que os do Nidoran macho, mas não menos poderosos.